Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Senhores e senhoras, por aqui nós estamos de volta após o nosso feriadão nacional nessa super terça-feira abençoada por Deus. Mais um programa entrando no ar aqui do Baú Sertanejo. Quem fala contigo é o amigão de sempre, o Welber de Andrade. É nóis na fita. E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Passou bem de feriado prolongado, né, gente? Hoje muita gente aí achando que é segunda-feira, mas não, é terça-feira, né? Descansou bastante no feriadão, curtiu a família, viajou, foi pra praia também, é? É? Ou trabalhou também, que beleza! Ó, vamos lá então começar? Tem Leandro e Leonardo, volume 7. Você é doida demais, é a primeira de hoje. Depois tem Aos Trancos e Barrancos, João Paulo e Daniel. Por um instante, pensei mais dois minutinhos e voltei um pouco atrás. Recordei que no passado você esteve a meu lado e roubou a minha paz. Hoje me serve de exemplo, vou fugir enquanto há tempo. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, doida. Você é doida demais. Aquele homem que pensou em dar o nome e você nem quis saber. Todo dia me enganava, sempre você me trocava pelo amor de outro rapaz. Você é tão leviana, nisso você não me engana. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. Doida, doida. Você é doida demais. Você é doida demais. Você é doida demais. As melhores. Baú Sertanejo. Se ela te perguntar como é que eu estou, estou sozinho, arrasado e sofrendo, morrendo de amor. Soluçando em pranto, aos trancos e barrancos eu tento levar. Minha vida sem ela, não sei até quando eu posso aguentar. Ela tem que saber como estou na verdade. Assim talvez ela

melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Eu tô jogado na rua, estou sozinho e sem rumo. Sem amor, sem destino, eu vivo esse desatino. Sem você, perdi meu coração, ando com a solidão por aí no mundo. Eu tô jogado na rua, bebendo assim sem medida. Sua falta não passa, sorri, ficou sem graça, sem te ver. Isso me apavora, eu vivendo apenas por viver. A chuva molhando meu rosto e tudo é tão ruim nesta cidade. O teu olhar se foi com o vento, mas o tempo me deixou saudade. Você era meu sonho e hoje o meu pesadelo é não te ter aqui. Preciso voltar a sorrir. Eu tô jogado na rua, bebendo assim sem medida. Sua falta não passa, sorri, ficou sem graça, sem te ver. isso me apavora. Eu vivendo apenas por viver. A chuva molhando o meu rosto e tudo é tão ruim nesta cidade. O teu olhar se foi com o vento, mas o tempo me deixou saudade. Você era meu sonho e hoje o meu pesadelo é não te ter aqui. Volte logo, preciso voltar a sorrir. A chuva molhando o meu rosto e tudo é tão ruim nesta cidade. O teu olhar se foi com o vento, mas o tempo me deixou saudade. Você era meu sonho e hoje o meu pesadelo é não te ter aqui. Volte logo, preciso voltar a sorrir. Volte logo, preciso voltar a sorrir. Theo Ferreira e Mancini, por aí no mundo. Legal essa moda, hein? Meu Último Amor, canção de Rio Negro Solimões, lá de 87. Eu tinha apenas 6 aninhos de vida essa época aí, hein? Ei, tempo bom. Jean Giovanni, Meu Verdadeiro Amor. Ainda João Paulo e Daniel, 1991. Aos Trancos e Barrancos, de 92. Ouvimos aí a música Você é Doida Demais, Leandro e Leonardo, abrindo aqui hoje as porteiras do nosso baú sertanejo. Daqui a pouquinho, tô de volta, se liga! Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Na melhor programação do seu radinho, Baú Sertanejo. Comunicação do amigão de sempre, o Elbert Andrade. Procure nós aí no Face, vai lá, digite o Elbert Andrade com W, né? E nós temos lá vários Face, alguns estão lotados. Mas eu tenho um que eu estou lá no helicóptero, né, pessoal? Pode me convidar que esse aí tem espaço pra todo mundo aí, tá bom? Vamos lá começar? Tem César e Paulinho abrindo mais um bloco. A Morena do Rodeio. Depois tem Milionário e José Rico. Ainda aqui com o Modão Bonito, Ausência. Desconhecido, demonstrando valentia, chegou, pediu permissão, na certeza que vencia, mas não tinha inscrição e a comissão, então não queria. Rodeio é pra homem macho e a todo instante ele ouvia. Não tens banca de peão e não tens estilo pra montaria. O presidente da festa, um homem de decisão, pediu a vez da palavra, me ouçam com atenção. Isso aqui é uma disputa, rodeio de campeão. Se ele fizer besteira, sua carreira vai pelo chão. Só pela sua insistência, vamos abrir uma exceção. Logo entrarão no e deram uma chance para o peão. Confirmava a mestria, mostrando fibra e talento. ligeiro igual ventania, aguentava cordoviado, segurava e não caía. Em toda a arquibancada o povão vibrava com o que via, e por unanimidade ganhou o prêmio que merecia. Com muita satisfação, acenando a mão, ele agradecia. Surpresa pra todo mundo o fato que aconteceu, ao perguntarem seu nome, quando ele respondeu, soltando os lindos cabelos, a verdade apareceu. Era uma linda morena, naquela arena surpreendeu. Pegou o prêmio na mão e para o festeiro ela ofereceu. Agradeço a cortesia, até outro dia e fiquem com Deus. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Quando você se foi, eu chorei sua ausência, eu fiquei tão só. Não me conformei e lhe procurei, você não teve dó. Implorei seu calor, implorei seu amor, foi difícil viver. Eu peço por favor, volte meu amor, me ajude a viver. Eu estou inconformado na penumbra de um quarto, sem ninguém me ver. Esperando você. Quando você se foi, eu chorei sua ausência, eu fiquei tão só. Não me conformei e lhe procurei, você não teve dó. Implorei seu calor, implorei seu amor, foi difícil viver. Eu peço por favor, volte meu amor, me ajude a viver. Eu estou inconformado na penumbra de um quarto, sem ninguém me ver. Esperando você. Baú Sertanejo, aqui é bem melhor. Demais, eu dava um tempo e ia embora. Tô perdendo a minha paz, jogando a vida fora.

não vale o feijão que come. Eu tô na boca da sogra, a ela dou parabéns. Sua filha especial adora minha mãe também. Eu tô na boca da sogra, feliz a todo momento. Se não existisse sogra, não teria casamento. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Vem aqui, nós precisamos conversar. Aqui tem tanto pra falar. Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração. Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção. Arrependi, te procurar. Sei que errei e você tem que perdoar. Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas. Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas. Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada. Você marcou a ferro e fogo meu destino. De homem eu virei menino. E agora estou em suas mãos. Eu sem você sou passarinho. Preciso do seu amor. Arrependi e resolvi te procurar. Sei que que perdoar. Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas. Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas. Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada. Pra mim, preciso do seu amor.

deixou mais triste. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, o amor vivido, aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Jane Júnior, 2007, fio de cabelo, Antônio Carlos e Renato, na partida dela, ainda Eduardo Costa, rasgando a madrugada. Começamos também com a música Tô na Boca da Sogra, do Teodoro e Sampaio, ou como os antigos falam, né, Teodoro e Sampaio. Daqui a pouquinho, tô de volta então com você, segura aí, após o intervalo tem mais músicas. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. É o Baú Sertanejo, terça-feira abençoada, você sempre ligado com a gente em casa, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja, aquele abraço do tamanhão do seu Brasil, em nosso Brasil, né moçada? Vamos lá, seguindo com mais músicas, tem agora João Mineiro e Marciano, Aline, depois tem Alisson e Alessandro, Entre Lágrimas. Ontem retornei na areia branca e ardente, em te esperei. Ouvi os teus risos que eram vindos de uma onda, trouxe a meus pés e eu chamei, chamei ali, estou aqui e eu chorei. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. Eu chamei, chamei ali, estou aqui e eu chorei, chorei no mar só por ti. Sei que ouvi o sino ao longe que anunciava o amanhecer, e eu chamei, chamei ali, estou aqui e eu chorei. As melhores, Baú Sertanejo. Sofrendo, gosto de viver assim. Seu amor me enlouquece, eu não sei se estou sonhando. Isso é coisa que acontece quando a gente está amando. Se um dia eu chorar, vai saber porquê. É meu modo de amar, é meu jeito de querer. Ninguém vai fazer juízo, nem saber o que estou sentindo. Tu verás o meu sorriso entre lágrimas caindo. Em mim, deixe que eu viva sofrendo. Gosto de viver assim. Seu amor me enlouquece, eu não sei se estou sonhando. Isso é coisa que acontece quando a gente está amando. Eu chorar, ninguém vai saber porquê.

regressar. Eu lhe agradeço, porém padecer como eu padeço. Prefiro mil vezes que me mande a morte. Levanto, vou no guarda-roupa e abro as portas. Vejo a blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Mande um alívio a esse coração que sofre. Se ela um dia regressar, eu lhe agradeço, porém padecer como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Maú Sertanejo. Maú Sertanejo. Do que me adianta ter a casa grande nesta solidão? Do que me adianta ter a cama larga e dormir sozinho? Nada interessa se a mulher que amo não está aqui. Meus dias são tristes e as noites parecem que não tem mais fim. Que droga de vida, estou revoltado. Estou apaixonado por quem não me quer. Por quebrar a cama e por fogo em tudo, vou sair sem rumo pra um lugar qualquer. Adianta se dentro do peito coração tá morto? Para que conforto se morreu aqui minha alegria? Já sofri demais, nem sei quantas noites que passo acordado. Já estou cansado de dormir sozinho nesta cama fria. Droga de vida, estou revoltado, estou apaixonado por quem não me quer. Vou quebrar a cama e por fogo em tudo, vou sair sem rumo pra um lugar qualquer. Encerrando mais um bloco do nosso baú, Felipe Falcão, Droga de Vida. E ainda tivemos o Chico Rei mais o Paraná, Blusa Vermelha, Meu Velho Pai, João Roberto e Robertinho, ainda Alisson e Alessandro, Entre Lágrimas, Aline, João Mineiro e Marciano, fechou mais um bloco do baú. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo.

as flores da primavera cobriam campos com seu perfume. Vi o cravo brigar com a rosa e ficar doente só de ciúme. Foi de nova de lua cheia, viola e canto de violeiros. Eu recebi você formosa, querendo ser meu amor primeiro. Ai, ai, doce encanto, doce magia. Vou nas asas de um passarinho azulado que o pensamento cria. De hoje, Chico Rei Paraná, volume 13, Encanto e Magia, João Márcio Fabiano, de 2007, Lágrimas de um Homem, Mato Grosso e Matias, Espinhos da Vida, modão bonito, hein? Adalberto Adriano passou por aqui também com a nossa dose dupla, né? A música No Fundo do Meu Coração e ainda Noite de Núpcias, com Adalberto e Adriano. E assim nós fechamos mais um programa. Obrigado você pelo carinho, pela companhia, pela audiência. Voltaremos a prosear contigo logo mais amanhã, quarta-feira, com mais um Baú Sertanejo. Um abraço a todos e até lá! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.